poderosa. O amor e o tempo, vida longa ao navega. Hexa Brasil, feliz Copa, feliz São João. Ótimo verão, muito astral, muito tesão, muita energia, o amor e o tempo. Seu criado.